A partir de agora, você confere Ciência, Filosofia e Religião na Visão Espírita. Está entrando no ar. Analisando os fatos. Produção e apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. A insensatez da vingança. O objetivo da existência é a busca incessante da felicidade e da paz com as quais progride a criatura rumo à perfeição. Por isso, a vontade divina, conforme nossas necessidades de progresso, situa-nos ao reencarnarmos em ambientes onde, ao contato com as imperfeições, fraquezas e violências dos que nos cercam, somos compelidos ao exercício de valores morais, como a tolerância, a resignação, a paciência, a indulgência e o perdão, com que faremos crescer nosso acervo de expressão espiritual, objetivando o cumprimento dos impositivos da lei do progresso. Assim, gradualmente, de estágio em estágio, estaremos nos escoimando das deficiências que ainda maculam, obstando o advento da almejada felicidade e, ou das almejadas felicidade e paz, a nós destinadas pelo Criador e anunciadas pelo Divino Mestre. Os parâmetros para a avaliação das necessidades de cada um são obtidos com base nas vivências passadas e nas necessidades futuras. Há, assim, um fator determinante para os resgates indispensáveis. Por essa razão, a condição primeira para que soframos é estarmos comprometidos com a justiça divina. A gama de sofrimentos é vastíssima. Será que eles correspondem apenas aos erros praticados? Obviamente que não. Há sofrimentos necessários à sedimentação em nossa estrutura espiritual intrínseca dos elevados atributos morais do espírito. São sofrimentos não por necessidade de resgate, mas para caldearem na fornalha abrasadora das aflições e angústias os sentimentos decorrentes do amor que dedicamos aos outros, como o amor paternal, o conjugal, o filial e o fraternal generalizado, ensinando-nos a aceitar sem revolta, sem lamentação ou impaciência, os travos das dores morais deles decorrentes. São indispensáveis ao progresso, porque, qual vacina imunizadora, acabam por nos tornar inatingíveis aos seus danosos efeitos. Conforme leis que nos governam, os sofrimentos resgates poderão originar-se de acontecimentos fortuitos, quando o agente seja desconhecido ou através do aproveitamento dos potenciais de inferioridade que ainda sejam atributos dos semelhantes à nossa volta, utilizados, neste caso, como agentes instrumentos da justiça para que ela se cumpra. O convívio com criaturas e sistemas imperfeitos, capazes de nos infligirem os mais variados constrangimentos, cerceamentos, limitações, vicissitudes e agressões, tem como objetivo incorporarmos, em definitivo, ao acervo dos valores que nos sejam próprios, os elevados atributos morais da alma. Se considerarmos que a cada um conforme suas obras, do que decorre ser a semeadura livre, mas a colheita obrigatória, concluiremos que, de qualquer modo, a necessidade de resgate pela falta cometida será inevitável, independentemente de como ele ocorrerá, não tendo qualquer sentido o revide, o desforço, a vingança, pois, na verdade, aquele que nos penaliza é, embora sem o desejar, malgrado nosso, auxiliar do nosso progresso. A causa do sofrimento é, pois, não a vontade do agressor, mas a necessidade de resgate registrada na nossa natureza íntima perispiritual e que, pela sintonia estabelecida, faz-nos vulneráveis a eles. Assim, somos nós que, pela condição moral que nos é peculiar, atraímos os acontecimentos funestos. Deste modo, que sentido terá a vingança? É evidente que quem nos feriu cometeu um erro, pelo qual responderá inevitavelmente diante da divina lei, porque somente a ela cabe distribuir justiça com absoluta perfeição. Se, entretanto, procuramos estabelecer a cobrança por conta própria, na realidade, não estaremos fazendo justiça, mas promovendo vingança. Uma vingança insensata e inútil, porque nenhum benefício trará ao nosso progresso e que, uma vez consumada, terá satisfeito apenas a nossa inconformação diante dos desconhecidos motivos do nosso infortúnio. Como nos ensina o Evangelho de Jesus, não paga o justo pelo pecador. Colhermos apenas a semeadura do presente e do passado remoto, pois a reciprocidade é um fato inegável e a natureza e a gravidade da falta corresponderão inevitavelmente à natureza e intensidade do sofrimento. Se sofrermos com resignação, o débito terá sido resgatado e proveitoso, e proveitosa será aquela oportunidade redentora. Ter-nos-emos libertado de um gravame a pesar-nos na economia espiritual. Se, ao contrário, revidarmos o mal recebido, além de havermos perdido a oportunidade, teremos dado uma inequívoca demonstração de nossa inferioridade moral, igualando-nos ao agressor. Paremos para pensar em que a vingança nos beneficia. Ela nos fará mais sábios, mais belos, mais serenos? Certamente não. Mas mostrará inequivocamente a mesquinhez de nossa alma. Por isso, instruindo o apóstolo, o mestre ensinava: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ciência, filosofia e religião. Analisando os fatos. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos chegando aos seus receptores com mais um programa Analisando os Fatos. E hoje nós vamos fazer uma análise sobre um artigo que se encontra na revista Reformador, de fevereiro de 2000, e que tem por título A Insensatez da Vingança, de autoria de Mauro Paiva Fonseca, em que Mauro Paiva Fonseca faz realmente uma análise muito interessante acerca do nosso comportamento. E nós vemos isto, este sentimento de vingança graçando aí na opinião pública quando fatos clamorosos ocorrem na sociedade. Vemos todo o movimento social no sentido de se vingar da conduta praticada por alguém. Todavia, conforme nos alerta aqui o nosso articulista Mauro Paiva Fonseca, realmente as coisas não acontecem por acaso. Nós não estamos sendo vítimas, normalmente, de um comportamento equivocado de alguém. Há um liame, normalmente, entre atitudes nossas anteriores e a conduta atual do nosso companheiro, do nosso irmão. Mas, de qualquer forma, também nos alerta aqui o nosso Mauro para o fato de que qualquer coisa que nos ocorra na nossa existência aqui, enquanto estamos encarnados, será necessária, será adequada, não, talvez necessária mesmo, mas principalmente haverá uma vinculação com a nossa evolução. É importante para a nossa evolução espiritual. Nada que nos ocorra aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, será realmente de nulidade absoluta? Será alguma coisa que não terá um efeito benéfico, positivo para a criatura? Então é para isto que nos alerta aqui o nosso Mauro. E principalmente para esse sentimento de vingança que não devemos ter. Porque quando nós temos sentimento de vingança, e principalmente quando nós nos vingamos do ato cometido por alguém, de alguma ofensa que alguém nos dirija, nós então também estaremos infringindo a lei de causa e efeito, nós estaremos infringindo a lei de Deus e, consequentemente, estaremos sujeitos a uma reparação, a um efeito. É por isso que Jesus, e aqui o nosso Mauro Fonseca conclui aqui com esta mensagem de Jesus, quando diz que mesmo aquele que sofre a ofensa deve perdoar, não 7 vezes, conforme diz aqui Jesus, disse a Pedro, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nós sabemos que este 70 vezes 7 vezes significa indefinidamente. E é a mesma ofensa. Então, nós devemos perdoar a mesma ofensa sempre. É por isto que lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade, respondendo a Kardec, afirma e nos ensina que devemos ser benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Por quê? Porque nós também somos ofensores. Nós também temos ofendido nosso irmão. Nós também, através dos tempos, por isso nós estamos aqui. Nós temos praticado a nossa conduta equivocada. Então é importante que nós desenvolvamos, ou então pelo menos, busquemos desenvolver esta capacidade de sermos benevolentes para com o nosso próximo, indulgentes, e principalmente aprendamos, nos esforcemos por perdoar as ofensas que nos são dirigidas por alguém, porque deste modo nós é que seremos os primeiros beneficiários. Mas, Djalma Santos, o que você pode dizer aos nossos queridos ouvintes acerca desta insensatez da vingança de que nos fala aqui o nosso companheiro Mauro Paiva Fonseca? Olha, a vingança é um corrosivo mental que corrói a própria alma, corrói o cérebro e deságua no corpo físico. Na realidade, ela é uma extensão do ódio, do rancor e do ressentimento. Então, quando as pessoas guardam ódio, guardam rancor, guardam ressentimento, elas passam, a partir do momento em que passam a acalentar esses miasmas pestilentos, sombrios, passam a acalentar a ideia da vingança. O vingador é sempre aquele que não conseguiu debelar o ódio, debelar o rancor, debelar o ressentimento. E ao guardar esses sentimentos nocivos, sombrios, surge esse outro sentimento que é um derivado. A vingança é um derivado do ódio, do rancor e do ressentimento. E aí a pessoa passa a acalentar isso na mente e, enquanto não passa para o esforço físico, ela não satisfaz. Se torna uma pessoa doentia, mentalmente uma pessoa doente. Ela não fica em paz, ela não tem paz enquanto ela não partir para o esforço físico. Enquanto ela não vê que o seu adversário, aquele que ela elegeu como sendo o adversário da sua vida, dos seus propósitos, fora ser acicatado por algum tipo de maldade, de crueldade, ela não vai ficar feliz. Então é realmente, né, o que diz o nosso autor aí, é uma insensatez, é algo muito ruim. E está ligada também ao perdão, porque o espírito de vingança é para aquele que não perdoa. Aquele que não consegue perdoar, que não consegue desculpar, que não consegue fazer as pazes, que não consegue a reconciliação, né? Então a falta do perdão, da reconciliação, a falta das pazes, do entendimento, leva ao espírito de vingança, né? Muitas vezes num estado ainda menor, mas vai se agigantando. À medida que o tempo vai passando e a pessoa não acalenta movimentos nobres no coração, esse sentimento ruim vai crescendo e se agiganta. Grande parte das tragédias, dos assassinatos, né? dessas tragédias, até mesmo dentro da própria parentela familiar, ocorre depois de um certo tempo em que pessoas acalentam, né, esse sentimento sombrio, cruel, trevoso, que nós precisamos eliminar, né? Nós lembramos na época antiga, quando se fazia os duelos, o que, que era o duelo? É um espírito de vingança, queriam se vingar. E havia um outro ainda, um agravante, que geralmente quem sabia manejar melhor as armas já tinha certeza que ia matar o outro. Ele já ia com a certeza, porque o outro às vezes era uma pessoa que não tinha experiência nenhuma com armas, nem com espada, né, nem com arma de fogo. E aquele que era mais esperto, que tinha experiência, já sabia que ia para o assassinato. Então não era um duelo, era um assassinato mesmo. E ainda assim as pessoas não tomavam conta disso. Hoje, graças a Deus, muitas dessas coisas foram extirpadas. Mas ainda temos esse espírito de vingança, não no sentido, às vezes, da tragédia, mas no sentido de prejudicar os outros. Isso ocorre assim, Jadiel, em termos menores, dentro de repartições públicas, quando um chefe se aborrece com um determinado funcionário, aí ele passa a pegar no pé, é um espírito de vingança. Não no sentido grave de um assassinato, mas no sentido de prejudicar o outro. Não é? Então nós vemos esse espírito de vingança em todos os setores da vida, no setor político, no setor administrativo. Quer dizer, mas não é só de ferir a pessoa não, fisicamente. Até em pensamento. Por exemplo, quando se coloca aqueles despachos da esquina, é um espírito de vingança. De alguma forma, a pessoa que colocou aquilo ali quer que algo ruim aconteça com a outra. Então, o espírito de vingança ele deve ser combatido até em pensamentos. Não devemos, de maneira nenhuma, pensar nada mal dos outros, desejar nada mal para os outros, porque não, com certeza é um espírito de vingança. Em plano menor, mas é um espírito de vingança. Então, temos que retirar da nossa mente, do nosso coração, todo tipo de sentimento ruim que possa nos levar a isso, né? Porque isso aí, como eu estou dizendo, é um derivado ruim, né? Você vê que muitas matérias-primas dão, assim, derivados de primeira categoria, mas aí fica o final. Por exemplo, no caso da cana, né? A cana você tem aí o álcool, você tem a cachaça, mas tem uma tal de água rasa, que é o último, quer dizer, aquela coisa ruim que sai, praticamente não se aproveita para nada. É um derivado, mas é o que há de pior. Então a vingança é o que há de pior, é um derivado muito ruim dos nossos sentimentos humanos. E às vezes as pessoas ficam pensando, Edilson, isso é importante, porque às vezes as pessoas ficam pensando que a gente nos posicionamos assim porque somos religiosos, mas na verdade não é isso não. Não, isso é geral. Na verdade, este sentimento não faz bem para a pessoa. A pessoa que guarda o sentimento de vingança, de ódio, ela começa a deteriorar o próprio organismo físico. Com certeza, é muito pior para ela. E então ocorrem efeitos aí simplesmente pelo fato da pessoa guardar esse sentimento. E se ela então exterioriza, ela produz também modificações na energia cósmica que nos envolve a todos, e isso vai também trazer um prejuízo para ela. Então a coisa não é simplesmente religiosa, como algumas pessoas possam pensar, não. Infelizmente a nossa medicina física ainda está atrelada ainda ao exibicionismo e até à ciência, aquele poder que se tem quando se conclui um curso, mas já existem alguns pensadores na área da medicina, eu já li muito sobre isso várias vezes, que determinado tipo de cânceres tem ligação com o coração, com ódio, com rancor e com ressentimento. Não são todos os tipos, mas alguns tipos de câncer, alguns tipos de enfermidade, não é só o câncer, não. Alguns tipos de enfermidades, inclusive hipertensão, diabetes, do coração, estão ligados aos nossos sentimentos e pensamentos. Entendeu? Tanto se pode curar através de pensamentos bons, como se pode ficar ruim através de pensamentos ruins. Isso é muito fácil de se chegar a uma conclusão, né, Jão? Com certeza, muito. Porque quando você está com esse sentimento de revolta, de ódio, você sente que o seu organismo não funciona adequadamente. O primeiro a se ressentir disso é o próprio coração. Com certeza. Você tem o coração, ele começa a bater mais rapidamente, com mais intensidade, quer dizer, isso leva a uma hipertensão. E leva, certamente, a uma doença cardíaca. Certa feita, nós tomamos conhecimento de uma pessoa que desencarnou na fila de um banco porque teve um ataque apoplético. Então a pessoa ficou com tanto ódio porque supôs que o outro havia lhe tomado a frente, tinha passado a sua frente, ficou com tanto ódio e a exteriorização explodiu o coração naquela hora ali. O sentimento de ódio. E isso acontece muito em repartições públicas, acontece em todos os locais. Então, nós precisamos ter cuidado o seguinte, porque começa com um periquinho nas coisas. Você começa a se irritar constantemente, né? Começa a se irritar constantemente. Começa a reclamar de tudo. Começa a achar que tudo está errado com você, que nada dá certo, que você é a pior pessoa do mundo, que você não dá sorte, que o mundo é ruim, né? Então, aí você cria dentro de você mesmo um cosmo físico e mental desfavorável, né? Desfavorável à própria vida. Desfavorável à própria vida. E isso aí faz com que muitas das nossas enfermidades, que às vezes estavam adormecidas, porque nós temos muitas coisas adormecidas, acantonadas, aguardando, né? Djalma, você quando fala em repartição aí, nós que sempre fomos servidores públicos, né? Nós sabemos disto, né? Com certeza. Quantas vezes as pessoas demonstravam ódio e um sentimento de vingança muito intensos? Exatamente por alguma coisa que você até inocentemente fizesse, as pessoas nutriam esse sentimento de ódio e vingança e faziam tudo para prejudicar o outro. Com certeza. Nós vivenciamos muito isto, né? E você tem razão, porque eu presenciei o caso de um companheiro que veio com ordem de Brasília para fazer uma modificação numa repartição pública. Realmente havia excesso de pessoas, a gente não pode negar isso. Olha, mas o modo como ele fez, ele podia cumprir aquilo, mas o que ele fez? Separou casais. Tinha companheiros lá, funcionários, que trabalhavam junto, marido e mulher. O que ele fez? Colocou um em Petrópolis, colocou outro lá em Resende. Pegou um companheiro daqui, levou, que ele trocou tudo. E milhares de pensamentos se voltaram com ele. Era um cara forte, apesar de ter seus 50 e quase 60 anos, mas era um cara robusto. Não é que ele veio a morrer um ano depois. Eu não estou dizendo que seja disso, não, mas o que foi de pensamento ruim para aquele companheiro não está no gibi. Porque ele fez tudo baseado, quer dizer, ele cumpriu as ordens que ele recebeu, mas maleficamente, usando a maldade. Mas essa é uma realidade. É. O pensamento ruim que nos é dirigido nos causa realmente o mal. Se tivermos comprometido e ele estava, com certeza, com certeza. Não, com certeza. Se você não tiver uma proteção em razão da sua própria conduta, não há conflito. Você vai sofrer as consequências. Isso para não dizer que a esposa dele largou ele, o filho também. E antes da morte dele houve uma série, todo quando foi coisa ruim. Mas, por exemplo, esses companheiros que ele botou um ali lá, ele poderia botar junto, quer dizer, não pode ficar mais aqui, mas eu coloco junto em tal lugar, entendeu? Não, ele fez questão de separar, tá, os casais. Na ideia dele, segundo eu soube, ele disse que ele estava mal acostumado. Quer dizer, você quer dirigir a vida dos outros, você quer tomar a vida dos outros para você. E é interessante, João, que às vezes a gente não percebe, muitas vezes numa conduta dessa, exatamente esse sentimento de ódio, de vingança, né? A pessoa tem aquela oportunidade ali e se vinga dos outros porque a situação dos outros o incomoda. Não, ele faz para os outros o que ele sente, quer dizer, o que está no coração dele é que ele passa para os outros. E o sentimento de vingança, de ódio, com relação àquela situação. É. Você, existem pessoas que não conseguem ver as outras felizes. Com certeza não. E às vezes age até gratuitamente, sem motivo. Não, a razão é esta, é o sentimento de ódio, de vingança. De ódio e vingança. A pessoa, ele nutre esse sentimento de vingança, de ódio, porque não consegue ver as outras felizes, e aí toma essas atitudes. E essas atitudes vão exatamente causar um mal maior para essa pessoa, para a própria pessoa, né? Como nesse caso que você se referiu aí. Então, certamente, quando ele encontrou aquela situação lá, ele que estava investido de um poder ali, ele usou o seu poder para causar o mal, para se vingar daquela situação. Em relação à qual ele se sentia, de alguma forma, prejudicado e não tendo aquela situação. Ele tinha uma ordem para reduzir o efetivo, isso era fatal. Mas ele não precisava mandar ninguém para Manaus, como ele mandou, mandar para... Ele poderia ter deixado aqui no Rio. Foi investimento ele foi investido de um poder. Exatamente. Só que ele trazia no íntimo um sentimento de vingança. De vingança. E ele usou aquele poder que ele tinha para exatamente extravasar esse sentimento de vingança, causando mal às pessoas, porque as pessoas aparentavam uma felicidade por estarem ali juntas maior do que ele poderia admitir. Ele não entendia, não aceitava, né? E assim nós temos, procedemos na nossa vida. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa e vamos continuar com esta análise da insensatez da vingança no segundo momento. Até já. Ciência, filosofia e religião. Analisando os fatos. Analisando os fatos. Apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos retornando aos seus receptores com o programa Analisando os Fatos. E hoje nós estamos fazendo uma análise sobre um artigo que se encontra na revista Reformador, de fevereiro de 2000, que tem por título A Insensatez da Vingança, de autoria de Mauro Paiva Fonseca. É realmente uma insensatez. E nós refletimos no primeiro momento do nosso programa que muitas vezes nós trazemos, até inconscientemente, um sentimento de ódio, de vingança com relação às pessoas, porque as pessoas aparentam uma felicidade com a qual nós não concordamos. E aí usamos, como no exemplo que foi dado pelo nosso Djalma, nós usamos até mesmo um poder de que estejamos investidos para lesar, para ofender, para de alguma forma prejudicar, levar o sofrimento a essas pessoas. E no íntimo, a razão mesmo, a causa primeira dessa nossa conduta é, na verdade, não um sentimento de, vamos dizer, de obediência, de buscar cumprir uma ordem, uma determinação que tenhamos recebido, não. É em razão do nosso, desse sentimento de ódio, de vingança que tenhamos, porque nós não aceitamos, nós não conseguimos conviver com a felicidade dos outros. Porque, mesmo nessas hipóteses, até para isso o nosso Djalma alertou, mesmo que haja realmente uma missão a ser cumprida, uma ordem a ser observada, mesmo que estejamos investidos de um poder para isto, nós podemos fazer com amor, nós podemos fazer com sensatez, nós podemos fazer de alguma forma, cumprir aquela determinação sem buscar causar sofrimento aos outros. Então, no exemplo que nos foi fornecido pelo nosso Djalma, quer dizer, a pessoa chegou e simplesmente separou casais, colocando um em pontos de cada um em pontos diversos, muito distantes, exatamente para demonstrar a sua autoridade, possivelmente, mas esta autoridade demonstrada, esta exteriorização de sua autoridade, na verdade, para nós, demonstrou esse sentimento de vingança, de ódio, porque não havia necessidade realmente do cumprimento da ordem passar por isto, é o que nos parece. Então é por isto que o nosso Mauro Paiva Fonseca, ele nos chama aqui a atenção para a insensatez da vingança. Sempre que tenhamos um sentimento de ódio, e este sentimento de ódio nos levar a essa insensatez, nós vamos ser prejudicados. Nós vimos isto ainda há pouco, quando foi julgado um crime aí que causou um clamor popular muito intenso. Nós vimos pessoas se deslocando, às vezes, de quilômetros e de cidades muito distantes, simplesmente para exteriorizarem o seu sentimento de ódio. Falavam em nome da justiça. Diziam, eu quero a justiça, nós queremos justiça. Nós viemos aqui para, na verdade, para apoiar a justiça. Mas, no fundo, não era esta a causa. Porque quando nós, embora nós busquemos a justiça, embora fatos que ocorram na sociedade possam nos causar uma comoção, possam nos causar um desequilíbrio, na verdade, nós temos que agir com bom senso, com sensatez, porque temos que ver que aquele fato não apenas causou sofrimento, está causando sofrimento para uma pessoa, para um determinado, vamos dizer, grupo de pessoas, não. Está causando sofrimento para outro grupo de pessoas. Então temos que agir com sensatez e, principalmente, não podemos, vamos dizer, incentivar em nosso íntimo esse sentimento de ódio e exteriorizando esse sentimento de ódio com a vingança. Das mais diversas formas, nós vemos aí a vingança sendo exteriorizada das mais diversas formas, e às vezes até mesmo sob a denominação de busca da justiça. Não é isso que nós queremos, não, porque quando nós queremos justiça, nós queremos é que haja harmonia na sociedade, a harmonia entre as pessoas, paz na sociedade. Isto é que é buscar a justiça. Por isto Jesus disse para Pedro: nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, nós devemos ter um sentimento de pacificação, nós devemos nos pacificar. O Berto Rodin, quando faz uma análise do Sermão da Montanha, quando ele fala sobre essa questão da pacificação, ele diz exatamente que a pessoa tem que buscar se pacificar. Como é que eu, sem estar devidamente pacificado, vou pretender pacificar alguém? Suponhamos, o pai e o filho estão brigando lá, são nossos vizinhos, e nós queremos pacificá-los. Mas nós temos que estar pacificados, porque senão o que nós vamos fazer? Nós vamos exacerbar aquela luta, aquela agressão, aquele desacordo entre o pai e o filho. Nós vamos chegar lá, se nós recebemos alguma agressão, nós não estaremos devidamente pacificados e vamos, na verdade, colaborar para a exacerbação daquela contenda. É o que nós pensamos, segundo os ensinamentos doutrinários espíritas. Agora, não pensemos que este seja um comportamento apenas. É, certamente que é baseado naquilo que a parte religiosa da doutrina nos ensina, nos trazendo os ensinamentos de Jesus. Mas é também baseado no bom senso, na razão, porque a ciência espírita nos diz que nós vivemos envolvidos numa energia cósmica universal, que modificamos de conformidade com os nossos pensamentos, de conformidade com os nossos sentimentos. O nosso Djalma chamou atenção para o fato de que quando nós trazemos esses sentimentos de ódio, de vingança, nós começamos a desarmonizar a nossa própria estrutura orgânica, doenças surgem, e hoje a medicina confirma isto. Quantos cânceres, quantas diabetes, quantas hipertensões não decorrem exatamente desse sentimento? E desencarnações. Porque nós citamos o exemplo de um companheiro que, numa fila de banco, porque supôs que o outro lhe tivesse tomado a frente, ele ficou com um sentimento tal de ódio, tão intenso, que teve um ataque apoplético e o seu coração não resistiu, simplesmente não resistiu, explodiu. Porque foi tão intenso aquele sentimento, aquela pressão foi tão intensa, foi tão forte, que a organização celular não resistiu, que o músculo cardíaco não resistiu. E assim ocorre. Quantas vezes quando nós trazemos sentimentos negativos, em que a pressão vai aumentando na nossa circulação sanguínea, há uma alteração nos batimentos cardíacos, tudo isso nos leva a uma situação aflitiva que muitas vezes nos leva à própria desencarnação. Não é assim, Djalma? Mas vamos ouvir ainda o nosso companheiro Djalma Santos acerca desta insensatez da vingança do nosso Paulo Mauro Paiva Fonseca. Eu queria voltar novamente àquele assunto do companheiro que se voltou contra os casais, mas se voltou principalmente contra os universitários. Era uma repartição que tinha muitos companheiros, tanto civis como militares, que cursavam, porque era uma repartição de um expediente só, começava meio-dia. Então tinha a parte da manhã. Então na parte da manhã tem ali a Suesc, que é em frente. Então eles iam para a Suesc, ia para a Suan, ia para tal lugar, ia para o UERJ. Então ele se voltou. Então houve uma ordem dele explícita, eu tomei conhecimento, porque eu era um dos encarregados do pessoal, tomei conhecimento dessas ordens. Uma das ordens principais nos ofícios de transferência que ele pedia para Brasília é para que os universitários, aqueles que fossem universitários, fossem para locais onde fossem dois expedientes, de manhã e à tarde, para que não pudessem estudar. Veja bem a restrição que ele fez. Outra coisa, antes de iniciar as dispensas, as transferências, muitos companheiros civis e militares conseguiram o chamado acordo. A gente vai numa outra repartição perto e pergunta se querem que ela vá para lá. Eles dão um número, não, nós precisamos de você aqui. Então bastaria transferir cada um para aquele local que ele já tinha acordado, né? Já tinha acordado. Ele mandou que cortasse tudo, rasgasse tudo, que não. Ele ia determinar onde ia colocar o pessoal. Um amigo meu, que hoje é hipertenso, já nem anda, nem fala direito, foi um dos... Ele era professor da Suan, já tinha se formado, era professor da Suan. Quando ele soube que estava em Manaus, ele nem soube, a transferência publicou: olha, você tem 20 dias para ter que entrar de férias e depois você vai ter que ir para Manaus com a família. Ele foi para casa num choro convulsivo e teve um AVC. Sarou temporariamente do AVC, foi para Manaus, depois de 6 meses em Manaus, deu outra AVC lá, reformaram ele, veio para casa. Mora aqui em Olaria, muito amigo meu. Agora está dentro de casa, quase sem se mover, tudo partindo daquela decepção que ele teve, porque ele conseguiu um acordo para ficar dentro do próprio local em outra repartição, o que cumpriria a ordem que ele recebeu de reduzir o efetivo dele. Agora, pode ir para qualquer lugar, cada um vai para qualquer lugar. E se tiver já um local para ir, melhor ainda. Quer dizer, satisfaz as duas partes. Mas ele contrariou tudo isso, né? Foi de uma maldade incrível, de uma vingança sem motivo, já que ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Simplesmente se arvorou do direito de dominar a vida das pessoas. O que me parece, Djalma, é que às vezes a gente não detecta aí esse sentimento de ódio, de vingança. Não, aí não é ódio, não, é vaidade também. Sim, mas veja só, o que me parece, Djalma, é que quando a pessoa atua dessa forma, é claro que é porque a pessoa é arrogante, está investida no poder, prepotente e tal. Mas no íntimo, a origem de tudo isso está nesse sentimento de ódio. Ah, com certeza, ele não consegue debelar alguma coisa interna, que aflorou. Tá, talvez, ele aproveita. Eu acho até que quando foi nomeado, agora eu posso fazer o que eu quero. Porque ele aproveita, na verdade, o fato de estar investido do poder para exteriorizar aquele sentimento que ele já possui. Ele já possui o sentimento de ódio. A felicidade das pessoas, isso indistintamente, lhe causa mal, um mal. Olha, eu estava baixado ao HCE, na sua casa, baixado no hospital. Tinha tido um problema, estava baixado. Mas já me avisaram quando estava lá, olha, você já está na AMAN. Sabe onde é a AMAN? É aqui em Resende. Lá o regime é duro, lá pega cedo, tá, não tem. E ó, aqui eu estava com bem expediente, eu tinha um trabalho. Pela manhã eu trabalhava na CAPEM, eu já tinha trabalhado na CAPEM. Eu tinha um outro trabalhozinho para ganhar o complementar. E não estava fazendo nada errado. Eu pegava meio-dia, podia trabalhar a parte da manhã. Então, o que eu fiz? Como eu tinha um grande amigo em Brasília, eu telefonei para esse companheiro e pedi a ele que, se pudesse, me arranjasse uma outra repartição também com o mesmo expediente. E ele, depois de uma semana, ligou para mim e disse, você já está no Instituto Militar de Engenharia, lá foi onde eu terminei meu tempo. Eu fiquei calado, não falei nada. Quando eu cheguei, que me apresentei pronto para o serviço, me disse, ih, rapaz, você já está na mão, você vai para Resende. Digo, não, vou não. Eu não falei alto. Né? Falei, olha, chega um documento hoje me transferindo para o Instituto Militar de Engenharia. Quando foi à tarde, chegou um rádio enorme, eu pedi ao meu companheiro, faça o troço bem feito, porque o homem não vai aceitar. Mas veio um carimbo com um chefão lá de cima, urgentíssimo. Informo que classifiquei no Instituto de Engenharia, fulano de tal, papapá, que deverá ser desligado imediatamente e comunicado aqui nesse departamento. Dizer que ele deu um burro em cima da mesa, mas não pôde fazer nada. O outro era quatro estrelas. Nesses casos, me parece, Djalma, que na verdade a pessoa traz dentro de si um sentimento de ódio muito grande contra as pessoas, contra os demais. Ele não pode ver ninguém feliz. Isso se exterioriza em forma dessas formas todas, de arrogância e tal. Quando a pessoa é investida de um poder, então ela se torna arrogante, ela se torna, ela é intolerável, intolerante. Ela é intolerante e se ela puder praticar alguma conduta contra aquela pessoa para causar um mal àquela pessoa, na verdade, ela está sendo movida por esse sentimento interno. Eu acho até, Jadiel, que há também assim, um pouco de exibição, porque todo ele não era conhecido até aquela ocasião, ficou conhecido quase que no Brasil inteiro, porque as reclamações foram muitas. Todas elas serão realmente, nós poderemos dar as mais diversas explicações na ordem da psicologia, você poderá, foi arrogante. Agora todo mundo está falando o meu nome, né? Pode ter sido, a gente pode dar até essa aparência, esse sentimento de ódio é uma coisa muito íntima, e que às vezes ela não demora a aflorar. Ela não aparenta. Não aparenta. Não, ele não está agindo porque tem sentimento de ódio. Ele está agindo assim porque ele está investido no poder e ele é arrogante, ele é orgulhoso demais, é vaidoso. Olha, tem até uma piada que não foi uma piada, foi verdade. Porque ele tinha um companheiro nosso, amigo nosso. É aqueles caras que são S2. S2 é reservado, só faz troço reservado. Então era ele que batia os ofícios, né? Ele jamais poderia pensar que batendo os ofícios de todo mundo, ele teria que bater o dele. Então, um belo dia, ele está batendo o ofício, quando ele viu, estava o nome dele. Aí ele parou e foi lá e falou, ué, mas excelência, esse aqui sou eu que estou indo, né? No caso, para Recife, né? Daqui do Rio. É você sim. Ué, mas por quê? Porque agora eu não preciso mais de você, você é o último. E foi para Recife. Quer dizer, Apesar que ele estava cumprindo ordem, né? Mas de qualquer maneira, não foi nem grato com aquele companheiro. Djalma, veja só, você pode dar as mais diversas explicações para a conduta desta. Mas a vingança, na verdade, o que está originando isso é sentimento de ódio, intolerância. Sentimento ruim. Qualquer coisa que você possa prejudicar os outros, Djalma, é um sentimento ruim. É claro que demonstra realmente uma parte negativa do espírito, né? Isso é muito triste, isso. Ele não busca, porque às vezes ele pode buscar uma solução que seja boa para o outro, mas ele não quer. Então, essa solução, por exemplo, assim, do concordo, quer dizer, as pessoas pegavam concordo, cada um vai colocando atenção, olha, vai haver. Aliás, devia ter havido transparência, fazia uma reunião com todos, olha, estamos para reduzir o efetivo aqui da repartição. A ordem vem de cima, não posso fazer nada. Então vocês, cada um de vocês, procuram uma unidade para onde vocês queiram ir e que haja vagas, que tem que haver vaga, tá? E eu vou transferir de acordo com aquilo que vier até mim. E ia ficar todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Na verdade, isso ocorre muito na sociedade, né? Nós vemos aí as pessoas tendo esse sentimento que às vezes, porque fulano é muito orgulhoso, porque é muito arrogante. Mas no fundo, a causa da conduta está nesse sentimento de ódio com relação a uma situação que outros vivam e que ele não vive, não consegue viver, por questões anteriores. Nós sabemos que nós, quando estamos nos preparando para reencarnar, nós nos programamos. Exato. Nós estabelecemos a nossa programação reencarnatória. E às vezes, na nossa programação reencarnatória, por escolha mesmo nossa, nós temos que passar por certas dificuldades. Só que quando chegamos aqui e usamos pela segunda vez o nosso livre-arbítrio, nós não aceitamos essas dificuldades. E aí deixamos incrementar esse sentimento negativo de ódio que ainda se encontra dentro de nós. E quando então nós somos elevados a uma posição de mando, somos investidos de algum poder em relação aos demais, aí nós, sob o nome de eu estou cumprindo ordem, tem que ser assim, estou organizando e tal, mas na verdade a causa daquela conduta está no sentimento de ódio. É uma coisa íntima do espírito que ele não conseguiu vencer. Inclusive, Gedeon, isso tem acontecido nos altos escalões, quando ministros são demitidos por telefone. Quer dizer, quando o cara é demitido, ele é chamado, faz uma reunião, e na hora de demitir, é pelo telefone. O técnico de futebol também, quando entra, faz aquela reunião, apresenta os jogadores, e aí o time perde, vem um espírito de vingança, pequeno, mas vem. Aí o cara é demitido pelo telefone, está em casa. Nós encontramos esse comportamento em todos os campos, em todos os setores, em muitas pessoas, não importa aí a posição que ela ocupa na sociedade, né? Porque isso a gente vai também nas classes, com as pessoas mais humildes, aparentemente mais humildes, nós vamos encontrar isto. E aí o que nós detectamos, na verdade, e precisamos detectar, é que no íntimo de cada pessoa que se comporta desta forma, seja ela mais humilde ou esteja aí numa posição mais elevada na sociedade, na verdade a causa daquela conduta é esse sentimento negativo, é o ódio que ela tem em relação aos outros, porque ela pensa assim, eu estou passando por dificuldades, eu não mereço passar por essas dificuldades. E aí quando vê a pessoa que aparentemente está mais feliz do que ela, ela deixa desenvolver no seu íntimo esse sentimento de vingança contra essa situação do outro, decorrente esse sentimento de vingança do ódio que ela própria traz em seu íntimo. Isso acontece até dentro dos lares, quando o pai diz, vou deserdar você, quer dizer, resolve dizer porque o filho contrariou e tal, não vou te dar isso, vou fazer aquilo, não deixa de ser também um espírito de vingança. É bem verdade, Djalma, que é bem verdade que certamente que nem todos os casos em que a pessoa toma uma posição dessa, uma postura dessa, possa ser enquadrada. Claro que não serão todos os casos. Nós teremos aí as exceções a essa regra. O que nos parece é que quando a pessoa tem esse sentimento de vingança, esse sentimento de vingança, ele decorre de um sentimento íntimo de ódio. Agora, nem todo comportamento, evidentemente, o pai que está educando o filho, está buscando educar o filho, ou alguém que esteja realmente querendo organizar, querendo cumprir determinada ordem, ele estará, vamos dizer, agindo em decorrência desse sentimento de ódio, de vingança. Nem todos, claro que não. Mas em caso, inclusive, amoroso também existe isso. Foi o quê? Há menos de 2 meses, um companheiro foi de São Paulo, invadiu um salão de beleza e deu vários tiros na sua ex-mulher, né? Matou, na hora. Todo mundo vendo. Companheiro que já estava separado há bastante tempo, já tinha arranjado uma outra companheira, ela também arranjou. Mas ele sempre com aquela ideia de que ela tinha que ficar sozinha. Então, como ela arranjou um companheiro, ele se viu movido de um ato de vingança, de maldade, e vai lá, ela no seu trabalho, ela trabalhando, e ele faz uma maldade. É o que nós podemos fazer. O que eu penso é o seguinte, o que nós pensamos é o seguinte, é que sempre que há essa exteriorização do sentimento de vingança, em que podemos detectar no ato da pessoa um sentimento de vingança, esse sentimento tem como origem o ódio que a pessoa traz. Anterior. Como eu disse, é uma matéria-prima. É um derivado. A vingança é um derivado do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, né? Que derivam esse espírito de vingança que a pessoa utiliza. É por isso que na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga da espiritualidade como devemos entender a caridade conforme a ensinava Jesus. Aqui é a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como a entende Jesus? E a resposta da espiritualidade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Então, na medida em que você consegue desenvolver essa capacidade... Essas três características, você se pacifica, você vai... Na verdade, você vai substituindo o sentimento de ódio por esses sentimentos positivos. E aí, você sendo benevolente para com todos, você vai entender, você sendo indulgente para com as imperfeições alheias, você vai entender as pessoas, porque você, na verdade, estará se entendendo também. E o perdão às ofensas, porque todos nós estamos nos ofendendo aí mutuamente. Se não ofendemos agora, ofendemos no passado. Então, esse perdão às ofensas, na verdade, deve ser um comportamento em razão do reconhecimento que devemos ter pela nossa própria conduta, se não agora, anteriormente. E nós estamos ofendendo as pessoas, às vezes até involuntariamente, mas o importante, na verdade, o que nos parece, é que nós devemos desenvolver esta capacidade de amar o próximo. Por isso que Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa capacidade de amar ao próximo é que nos livra praticamente de quase todas as imperfeições. Não porque, temos dúvida. A igreja tradicional fala muito do pecado contra Deus. Nós não temos que nos preocupar com o pecado contra Deus, temos que preocupar com o pecado contra o próximo. Nós estamos muito distantes de Deus. Eu não sei por que eles se preocupam tanto com esse tal de pecado capital. Aliás, eu não sei se você concorda comigo. Claro. O pecado é com o próximo. Aliás, Deus está muito acima de tudo isso. Isso que eu estou dizendo. Nós atribuímos aí sentimentos humanos a Deus, é um equívoco de um tamanho que demonstra exatamente a nossa inferioridade. Deus estabeleceu as leis. Deus não está se preocupando. Se o nosso problema fosse com Deus, ele já estaria resolvido. Então, na verdade, Deus estabeleceu as leis. O que nós entendemos é o seguinte: que Deus estabeleceu leis e nós devemos estabelecer uma harmonia com essas leis. Com essas leis, exatamente. A partir do momento em que nós estejamos em rota de colisão com essas leis, nós vamos sofrer. A felicidade é exatamente a harmonia com as leis. Harmonia com a lei de Deus. Não tem dúvida, nós não temos dúvida quanto a isto. Então, sempre que nós estabelecemos uma relação de desarmonia, nós sofremos as consequências. Se nós estivermos encarnados, o que vai sofrer primeiro é o nosso corpo físico. É o corpo, porque ele é o mais frágil. É o órgão excretor, né? Para desaguar. E é o mais frágil, tudo, né? É o mais frágil. Ele não comporta essa relação de desarmonia. E ele é o encarregado de materializar as nossas dores e sofrimentos. Então, o que acontece? Quando o espírito, que é o campo de força, entra em rota de colisão com a lei divina, com a lei do movimento universal, cósmico, né? O primeiro que sofre é a nossa estrutura física. Então, nós precisamos estabelecer essa harmonia. E vamos estabelecer, quer queiramos, quer não. Então, quando nós vemos aí, outro dia, os cientistas estavam fazendo aí uma experiência em que reproduziam o instante do cosmos, a situação do cosmos, logo após a formação do próprio universo. Como se isto fizesse com que eles tornasse desnecessária a existência de Deus. Aí você até trouxe o exemplo aí da formação, da fabricação do tijolo, da fabricação do bolo, em que as pessoas entram num processo primeiro de desorganização e surge depois algo organizado. Algo muito organizado. Então também assim é a lei de Deus, né? Aquela aparente desorganização inicial. É para organizar. Depois nós temos esse universo aí extraordinário, absolutamente organizado, né? A organizada. E a própria vida que surgiu, essa possibilidade da organização celular, da atração celular, das células se unirem e formarem corpos, tudo baseado na lei de Deus. E algumas frases até também da igreja oficial, o salário do pecado é a morte. Que nada, o salário do pecado é o sofrimento do corpo, sofrimento, com certeza. E do espírito. Toda vez que você incorre em algum erro, o seu espírito vai sofrer e vai transmitir isso para o corpo. Agora, a morte é totalmente neutra, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, porque aí ela dá uma ideia que a morte só leva o pecador. Não, ela leva o pecador, leva o iluminado. Todo mundo. Leva todo justo. Mundo. Ela passa a régua, como se diz, passa a régua. Mas nós vamos ficar aqui com o nosso Analisando os Fatos, porque o nosso tempo está esgotado, e vamos levar os nossos ouvintes a essa reflexão acerca da insensatez da vingança. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos e desejamos muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Analisando os Fatos.